Оператор Дарт Фокер 33 Дарт. Red Fokker 33 Дарт. Objeto 6747, chame Recife na frequência 1260. 260, boa noite, Objeto 6747. Prossiga. Estou entrando em contato de novo para desconsiderar a última autorização e aguardar uma nova autorização de tráfego. Ok. Aguardar então. Positivo. Estamos fazendo uma verificação em relação à sua aerovia. Gostaria que o senhor olhasse também a listagem de notões aí, que tem uma restrição para voar na pra Galeão. Ok, então. Tá joia. Estamos aguardando. Solo, gol 1074 para o TAC 65 a bordo, 3:48. Eu não vi a Fernando Galeão. 165 a bordo? 3065 então, táxi via India Alpha, ponto espera torre, 1186, ajuste padrão no 013, bom voo e boa noite. Táxi então via India Alpha, 286 na ponte espera, confie 13, obrigado, bom trabalho e boa noite. Salvador, gol 9074. Alinhar e manter. Tem uma viatura na pista, alinhar e manter. Salvador é o Rio 9649, puxa, back acionado. Rio 9649? Afirmo. Livre no parte 3, chame táxi. Cortar a táxi. Salvador, 3305, pode chamar o centro? Confirme. 3305 vai cruzar o 200, pode chamar o centro? Autorizado, chama Recife agora, frequência 12545 e alternado 12685, chamou, boa noite. 2545, 2685, obrigado. Colosso, 1-5, chame o controle, gol no 074. 1935, no 074, boa noite. Boa noite. Controle, Salvador, gol no 074. Boa noite, gol no 074, contato radar, gol para o nível 360. Fase para 360, gol no 074. Acertou o ULS 378, torre 18-6, tem uma volta. Controle, gol 9074. Prossiga. Tem condições de coordenar pra gente voar direto pra H? Aguarde coordenação, gol 9074. Guardando, graças. Torre Salvador, boa noite, da 3178 na final da 190, trem baixo para baixo. Avistado, autorizado pouso, 080 graus, 119. Livre pouso na pista 0378. Bruno 074, mantenha o perfil da saída e chame Recife, frequência 1260. 260, gol no 074. Salvador, boa noite, CNM 624. CNM 624, boa noite. Desça para o nível 050, reduza para 259. 050, reduza 259. Controle, gol 0074, voltando. E mude a rota para Pezulu 10. Smap, após Smap, direto Lúvito e DCT Barbacena, Bravo Bravo Charlie, DCT Toquim. Decola da pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle 199.35, transponda 5457. Autorizado Galeão, nível 340, upper, 320, upper Zulu 190, SMAP, depois direto Lufto, pós direto Barbacena, decola com curva direita, subida da El, transição Leda, 119.35 controle, 5452 o transponder, 5972. Transponder 5457. 5457. Chame para o estacionamento. Isso é. Essa mudança aí foi aprovada aí pelo centro de Recife. Tá 3178 no solo aos 22. Libere à direita e táxi até antes da Juliette via Alfa. Antes da Juliette via Alfa, tá 3174. Correção, controle Salvador, Chanel 6224, pode confirmar a autoridade de estrada para 5.000? Autorizado, 5.000, o ajuste 1.0.1.3, 6224. 5.000, 1.0.1.3, Chanel 6224. Para que eles mudem para essa rota que eu lhe paguei aí, seria conveniente, porque tem um NOTAM que H24 e determina aí o voo para o Galeão saindo de Salvador nessa rota que eu lhe falei, e não na Upper East 50. Gente, já foi observado no hotel aqui e já entramos em contato com a empresa. Poxa, isso aí vai até 1º de junho de 2012. Tem que voar na Upper Zulu 10. E é possível que, se essa mudança não for feita, em outra oportunidade seja solicitado que isso faça uma CHG. Isso pode implicar em atraso. Tá, ok, obrigado. quanto espera da 10, boa noite, 96949. Boa noite, autorizado decolar 080 graus, 12 nós, Rio 9649. A linha decola 9649. Livre ingresso, portão 08, pátio 1. Livre ingresso, portão 9649, decolou os 26, chama o controle ambulante. Controle de Salvador, muito boa noite. É o Rio 9649, decolou na sua escuta. Boa noite, Rio 9649, contato radar, autorizado para o delay da sua para o nível 400. Na proa de Leda para o 400, 9649. 6224, livre ILS, desça para 2.000 pés. Informe estabilizado na final ILS. Desça para 2.000 pés, vamos lá, estabilizado, 6224. 9649, chame Recife na frequência 12251 e alternado 13325. 251, e a outra é 13325. Boa noite. Vou chamar 6224, chame agora 3186, até o meu posto. 286, obrigado, 6224. Salvador, boa noite, Xané 6224. Passando sim, meu controle embaixo de trás. Vamos lá, 6224. Pouso 080 graus, 11 no nosso. Autorizado pouso 6224. No solo 35, libere a direita, chame antes da Juliette, Oceaner 6224. Juliette, na Juliette, solo, confirme a frequência? Então, pode manter minha frequência, hein? Juliette, manter essa frequência, 6224. Salvador, Oceano 6224. 01, a posição está livre, via Juliette, Oceano 6224. Via Juliette na para 01 6224. Salvador.